essa tal liberdade. Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, porque quem mais amava foi uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo bem com você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo bem com você. Tudo que eu queria. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Não sei se era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Te desejo noite e dia. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar. Essa tal liberdade. Estou na solidão pensando em você. O que mais me senti tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola sem querer. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Assim que acaba uma grande paixão. Quero